Golly, he sent me the magic. Só que hoje eu caí no conto. Menino, eu caí no conto. Coração gelado e duro e um pentão pro alto. Nós te pega, te maceta e te deixa de lado. Só que hoje eu caí no conto, no seu papo. Menino, eu caí no conto, fiquei um caco. Coração gelado e duro e um pentão pro alto. Nós te pega, te maceta e te deixa de lado. Só que hoje eu caí no conto, no seu papo. Menino, eu caí no conto, fiquei um caco. Sábado chegou a notícia que cê tava à noite procurando abate. No camarote do amigo e tu tá ligado que nó não se bate. Pelo tempo de convívio devia ter cortado que nem alicate. Aprende a lamber as feridas porque de onde eu vim não tinha metiolate. E agora quem vai te fazer rir segunda? Trocou a semana toda pela sexta. Quem é que vai guardar o seu segredo? Vai procurar outro pé que te aqueça. Você gosta é daquele que te embaça. Na real não é que tu não mereça. Se me ver sorrindo tem que achar massa. Te servi meu coração na bandeja. Cê só quis sacanagem. Eu fui cego, vi de mais um. E voltei pras dos rádios, elas querem fight. Ei, desce o beco que eu vou te pegar bolado. E um pentão pro alto. Nós te pega, te maceta e te deixa de lado. Só que hoje eu caí no conto, no seu papo. Menino, eu caí no conto, fiquei um caco. Terceira, seja bem-vinda à vida louca. Seja bem-vinda ao mundo caos. Eu vou te trocar por outra. Antes que se repita igual. Deixa o amor, pega o fal. Se tu quer meu lado mal, vai lá na rua principal. Eu atirando no rival. Eu na barraca de venda ilegal. Neurose sempre na mente. Eu aqui esperando a onda bater. Fumando tanto eu nem lembro de você. Que eu nem vi amanhecer. Que eu nem sei seu nome. Tipo em outra madrugada. Coração gelado e duro e um pentão pro alto. Nós te pega, te maceta e te deixa de lado. Só que hoje eu caí no conto, no seu papo. Menino, eu caí no conto, fiquei um caco. Coração gelado e duro e um pentão pro alto. Nós te pega, te maceta e te deixa de lado. Só que hoje eu caí no conto, no seu papo.